Salvador, bom dia, Alfa 3601. Autorização nível 360 para Congonhas, portão 9. Então, 3601, eu tenho o nível 340 autorizado, o senhor aceita? Ok, nível 340. Ok, o TAM 3601, é autorizado, São Paulo, Congonhas, nível 340, via Pesulu no meia, até Belo Horizonte, após BH Trive, e após Trive, Poços de Caldas. Decolagem da 1-0 com a primeira curva à direita, no perfil da subida da El, após da El Leda, e após Leda, Bridge, para interceptar Pesulu no meia. Controle 120 decimal 8 e o transponder é o 5463, então 3601, né? Boa, então autorizado para o 3601 do nível 340 para Congonhas via Upper Zulu 10 até BH, após o intercepta trio, após Poços de Caldas, decol da 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Bride, onde intercepta Upper Zulu 10, controle 1208. Transponder 5463, protegeu 2301. Afirmativo, 3601, confirmando 340. Chame pronto no gate 9. Gate 3601. Alfa, chame agora o controle Aracaju, solicite ao mesmo, frequência 120 decimal 3, informa o serviço radar terminado, 10 milhas para cônjuge. já fala com... Torre Salvador, é o 3601, portão 9, possibilidade de estacionamento. Autorizado, TAM 3601, chame táxi. Autorizado, 3601. Salvador, bom dia, chama 6251 na remota com Fox Trot 380 Guarulhos. Aqui é o chama 6251, tem autorizado aqui o nível 360 para Guarulhos, o senhor aceita? Confio 360. Ok, está autorizado então Guarulhos, nível 360, via Peso Luna 6 até Belo Horizonte, após BH Trive e após Trive Poços de Caldas. A decolagem dá 1-0 com a primeira curva à direita, no perfil da subida da El, após da El Leda e após Leda DCT Bridge. O controle 1-2-0, decimal 8, acione 5471, o Ocean M251. Estão autorizados via Upper Zulu 1-6, BHZ Trive Poças no 360 até Guarulhos. Decolando 0, primeira curva direita, saída da EL, após Leda, DCT Bridge. 120, decimal 8, controle, transponde 5471, no chamé 6251. 6251, tá correto, chame pronto para o pushback e acionamento. Chamará para push e acionamento 6251. Oi, Salvador, é o 3601 para o táxi, POB de 162, autonomia de 4 horas e 20, alterna Galeão. Gente, o TAM 3601 está livre o táxi pelo pátio principal e Índia, chame no ponto de espera da 1-0, pronto para decolagem, o ajuste 1-0 no 8, boa viagem. Autorizado o táxi de Apache, Índia, reporta pronto do ponto 010 com 1018 no altímetro 3601. Salvador, Altan 3601, se aproximando do ponto pé da pista anunciada, pronto. É, está 3601, autorizado a decolagem da 10, o vento é calmo, 3601. Ok, autorizado alinhamento e decolagem, TAN 3601. Solo, solo, Mike Bravo, solo.